Code monkey, get up, get coffee. Code monkey, go to job. Code monkey, have boring meeting. Ora viva, Rasputin transmitindo e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Zoan Flashcast. E poderão perguntar muito bem, e o que é mesmo esse Zoan Flashcast de que falas? Ora, como o nome indica, é um pequeno cast que terá cerca de 3 minutos de duração e em que apenas exporemos um acontecimento importante na área da tecnologia ou evidenciaremos um tópico do nosso fórum zwame.pt, zwame.pt. E dado que é então um flashcast, vamos sem perder tempo iniciar este primeiro. Pois hoje gostava de vos falar de um tópico já bastante discutido no nosso fórum Hardware Novidades. Tópico este iniciado pelo utilizador apenas Nuno e que tem como fonte um post de 25 de outubro num blog da ZDNet em que o seu autor Robin Harris defende que o Blu-ray está morto. Isso mesmo, ouviram bem, o Blu-ray, que ainda no início do último ano de 2008 venceu a guerra do formato de alta definição versus o HD e DVD, estará morto. Lógico que temos que dar o desconto do título ser sensacionalista que vê, mas não deixa de ter alguns pontos de interesse para refletirmos. A guerra entre o HD e DVD versus Blu-ray atrasou a penetração no mercado dos formatos HD óticos e respectivos leitores em pelo menos 2 anos. Este atraso resultou que o formato vencedor não apresenta atualmente um volume de vendas realmente esmagador que o torne o standard de facto da indústria. Um outro argumento ainda importante para esta morte quase à nascença do Blu-ray é que, para a maior parte dos consumidores, o DVD é perfeitamente suficiente. A percepção do ganho de qualidade da passagem das cassetes VHS para o DVD era muito maior à altura do que neste momento na transição do DVD para o Blu-ray, considerando ainda a função de upscaling existente nos atuais leitores DVD, que esbaterá ainda mais esta diferença. E depois, bem depois, ao futuro mais ou menos longínquo, com ligações à internet cada vez mais rápidas, mais baratas, esperemos nós, e mais fiáveis, o streaming de vídeo, mesmo em formato de alta definição, poder-se-á tornar uma realidade generalizada. Estaremos ainda mais ou menos longe do streaming instantâneo de um filme de 120 minutos em HD, mas as vantagens de poder descarregar no conforto da nossa sala legalmente um filme num formato de alta definição e podermos vê-lo quase instantaneamente são perfeitamente óbvias. Estará então o futuro num serviço tipo iTunes Store? Provavelmente, mas os problemas de copyright terão que ser globalmente resolvidos. Pois se um filme ou série for apenas acessível num determinado país ou região, como acontece atualmente com iTunes Store, o serviço Netflix ou o Hulu.com, então este serviço estará a alienar uma grande fatia de público e a estimular o mercado paralelo da pirataria. Para uma discussão mais aprofundada sobre este mesmo assunto, dirijam-se então ao fórum zwame.pt, zwame.pt, ao subfórum Hardware Novidades e façam o favor de participar e comentar no tópico com o título Blu-ray is dead, says ZDNet. Assim mesmo em inglês, pois pelos vistos não houve tempo para traduzir. Konnichiwa e até à próxima. A música que podem ouvir na introdução e como fundo tem como título Code Monkey e pertence ao álbum Finger Week 3, pertence do artista Jonathan Colton, que gentilmente autorizou o seu uso. Podem encontrá-la na iTunes Store ou visitar o site oficial de Jonathan Colton, que é precisamente jonathancolton.com. Colton escreve-se C-O-U-L-T-O-N. Muito obrigado. The soda, cause soda make you fat. Anyway, you busy with the telephone, no time for chat. Code monkey, have long walk back to